te pertencer por toda a vida. Guardar as sete chaves, o nosso amor. A chave era só uma e foi perdida. O fogo era de palha e se acabou. Jurei não mais amar outra pessoa. Chorar como chorei, mas vi que amar é coisa muito boa, e assim mais uma vez me apaixonei. Eu tenho um coração muito indeciso e juro pra depois voltar atrás. Agora vou fazer o que é preciso. Eu juro que não juro nunca mais. Eu tenho um coração muito indeciso e juro pra depois voltar atrás. Agora vou fazer o que é preciso. Juro que não juro nunca mais.